alma. Eu amei e fui amado. Pra que saber? saber meu nome, de saber do meu passado. Não me perguntes nada, fica do meu lado. Já não vamos fazer de conta que o amor existe e tudo é fantasia, e que a tristeza está cansada de sofrer, e por nós dois se transformou em alegria. E pode ser que depois dessa noite venha outra noite, mais outra, quem sabe. Pode ser que a vida faça uma surpresa e que este amor talvez nunca se acabe. E não serei mais um desconhecido, serei teu sonho e amor preferido. E o que vai ser, o tempo vai dizer. Para que saber meu nome e saber do meu passado? Eu sou igual a tantos que eu amei e fui amado. Para que saber meu nome e saber do meu passado? Não me perguntes nada, fica do meu lado. La la la la. Para que saber meu nome e saber do meu passado? Não me perguntes nada, fica do meu lado. Ferido, a mulher que eu tanto amo. mais solidão que a tua companhia. Não há maior distância entre nós dois que quando te aproximas. Não quero que comeces novamente com as ironias. Se há algo que tenhas a dizer, quero que me digas. Deixei o meu povo e a minha cidade. Fui em lágrimas em busca de um futuro melhor. Adeus, Portugal. Adeus, terra linda. Estou tão longe, mas tão perto do que eu já fui um dia. A minha terra natal. Voltar a pisar esse chão. Estou distante, tão longe dos meus. Todos os dias eu peço a Deus que me leve para perto da minha família.

Bom dia, amigos da Rádio Arconciel. E depois de duas semanas de ausência, Portugal em festa está de volta. Pensando em ti, adormeci. Na minha companhia, eu sou o Vítor, como vocês já sabem, e é com muito prazer que estou aqui para vos dar 3 horas de boa música, boa disposição. Só para te ver, olhando para ti. Música portuguesa de todos os estilos, música brasileira, passado por Cabo Verde e, por que é que não, música francesa. Batendo mais forte meu coração. Espero que está tudo bem por aí e que cuidem de vocês, muito importante. Então, está tudo bem por aí, vamos lá com boa música e boa disposição, como eu disse há um bocado. Depois da música romântica, vamos lá com música mais ritmada. Com Luís Manuel, Pensando em Ti. Quem será que está a pensar em mim? Não sei. 9 horas e 36 minutos aqui na Rádio Arconciel. Vamos lá com boa música, boa disposição da minha companhia. Pensando em ti, adormeci. Quando acordei, vi que sonhei. Eu gostaria de adormecer, sonhar contigo só para te ver. Olhando para ti, vi que senti de novo nascer a ilusão. Senti teu corpo estremecer, batendo mais forte meu coração. Pensando em ti. Pensando em ti, vamos lá viver a vida com Miquel Creira. A vida são só momentos que não faltam a passar. Por isso não percas tempo, não os deixes escapar. A vida são só momentos que não se repetem mais. Não importa onde foste, só interessa onde vais. Com o tempo não chega, mal corre bem mais lento. Mas no final tudo passa, pois não passam de momentos. Procura a felicidade e aquilo em que tu crês. Não deixas passar o tempo, só vivemos uma vez. Só tens que viver a vida e o melhor que ela te traz. Só tens que seguir em frente, sem nunca voltar atrás. Só tens que viver a vida, o destino está a passar. Não sorri a quem vive no passado, a quem vive.

outra tristeza que venho aprender faleceu o meu amigo e animador, o Michel, que tem a idade de 80 anos. Paz a ti, Michel, meu amigo. Et c'est avec beaucoup de tristesse et beaucoup de peine que je viens d'apprendre qu'est décédé mon ami et animateur Michel, de 80 ans. Paix à toi, Michel, mon ami. À quoi me sert ma vie en son absence? Dis-moi si tu veux bien arrêter un peu le temps et reprendre le chemin comme avant. Dieu, je sais qu'elle ne reviendra jamais. Encore en moi, Dieu pourrait savoir tout ce que j'ai fait pour qu'il m'arrive tout cela. Savoir pourquoi aujourd'hui je comprends que tous les sentiments qui sont là seront toujours présents. Et moi je reste ici à penser à notre histoire qui s'est terminée ainsi sans un regard. C'était Joaquin Sénin. Dieu, je sais pourquoi. Et oui, notre ami Michel est décédé hier à l'âge de 80 ans. Paix à toi, Michel. On sera toujours dans tes pensées. Et continuons. Sempre com boa música e boa disposição. Combien j'ai que uma fiche. Caiu uma ficha. caiu uma ficha. Ver uma atrás da outra, caiu uma ficha. Se uma festa toda no meu coração subiu. Caiu, caiu, caiu, caiu, caiu, caiu. Ai, caiu uma ficha, só por te ver com outra. Caiu uma ficha, ver uma depois da outra. Caiu uma ficha, meu ego deu a volta. Ups. Meu bom amigo Guizinho, será que me pode explicar o que é que se passa? E vamos lá então, com boa música e boa disposição, 9 horas, não, 10 horas e 3 minutos aqui na Rádio Arcanciel. Vamos lá com o nome do trabalho. Ver o Luizinho do Cordeão, Alex Navarro. O que se passa com elas? O que será? O meu perfume, eu cheiro bem e elas querem-me beijar. Amigo, acho que tu tens razão. Algo está... E já podem contactar aqui a rádio 0238-434800 para mandar um áudio de uma dedicatória a um amigo, a um conhecimento. Mas só para dizer um bom dia. Está tudo bem? Tá, vamos lá. O que se passa com elas? Só nos dão amor. Amor, o que se passa com elas? O que se passa com elas? Nos dão amor. A moda vai pegar se não nos querem largar. Em toda a noite com calor. Nunca vi tanta mulher atrás de mim. Eu ando sempre bem disposto, rezando a Deus para isto não ter fim. Meu grande amigo é mesmo bom demais. Eu nem me importo com tantos beijinhos. Vamos cantar em muitos arraiais, dar às mulheres todos os nossos mimos. O que se passa com elas? O que se passa com elas? Então só me dão amor. Para elas bailamos, para elas cantamos melodias de amor. O que se passa com elas? O que se passa com elas? Não só nos dão amor. A moda vai pegar se não nos querem largar. Em toda a noite com calor. Passa com elas, nos dão amor. A moda vai pegar se não nos querem largar. Em toda a noite com calor. Que se passa com elas, que se passa com elas. Nos dão sono, nos dão amor. Para elas bailamos, para elas cantamos melodias de amor. Que se passa com elas? Não dão amor. A moda vai pegar se não nos querem largar. Em toda a noite com calor. Que se passa com elas? E seguimos agora com Ruben Aguiar. Quem não come em casa, que será? Eu? Não. O teu maridinho pede um docinho, não lhe das. Fica saciado e assim outro prato não vai procurar. Este é o segredo de um casal feliz. Comida caseira, mais que doce e meia, e assim ninguém diz. Quem não come em casa, dá pão e água, vai comer lá fora. E quem não petisca sempre que precisa, vai comer. casa. É moda, moda do pisca-pisca, Ruth Marlene. Vamos lá com o baile bom, Renato. E podem continuar a telefonar 02-38-43-48-00. O telefone não para de tocar. Isto é que é bom. Vamos lá, vamos lá. Tem mulher, tem morena para dançar. Mais um copinho, uma cerveja para animar. E ninguém deixa toda a noite de bailar. Tem mulher alta, tem baixinha, tem coroa. O que não falta no bailão é mulher boa. Cantar e dançar, este refrão que R.R. vai cantar. Levanta as mãos, vê como é, mano no peitinho e bate o pé. Levanta as mãos, vê como é, dá-me um beijinho e bate o pé. Levanta as mãos, vê como é, mão no peitinho e bate o pé. Levanta as mãos, vê como é, dá-me um beijinho e bate o pé. Um baile é bom e ninguém nos pode parar. Tem mulher

metade do papo. tudo bem por aí, era o Nelson Costa com um novo trabalho, Essa Mulher Só Ralha. E vamos lá, outra dedicatória. E é da parte do meu amigo Lourenço, para todos os colegas de trabalho, para todos os seus amigos, sem esquecer o animador. Luizinho de Panacova e Linda. Boa noite, meu amigo, que a noite vai animada. Que a noite vai animada, foi um dom que Deus me deu, de cantar a desgarrada. E hoje mais um Luizinho, quero ver se tem pedalada. Quero ver a tua manobra, quero ver se tens duela e mostrar a tua obra. Mas boa noite a toda a gente no Ruizinho de Penacola. Chegaste em boa hora, chegaste em boa hora para cantar ao desafio. Não queiras de mim fazer, não queiras de mim fazer, ó minha linda, um chaparro. Ó minha linda, um chaparro, porque eu vou te desfazer como quem desfaz um cigarro. Podes-me fugir da reta e que eu na curva bem te agarro. Por isso, ó cantadeira, acho que chegou o momento. Traz-me a coisa na ideia, em bebida, em casamento. Comigo só perdes tempo, comigo só perdes tempo, nem te quero ao meu lado. Nem te quero ao meu lado, se tu fosses meu marido, eu já te tinha afogado. Eu nem tô preocupada ao toque da concertina, mas o raio da tua gaita, nem para baixo nem para cima. Faço a quadra e faço a rima, faço a quadra e faço a rima, menina vai devagarinho. Menina vai devagarinho, como é que tens tanta certeza? Ai da força do Ruizinho, e se um dia experimentares, tu não queres outro caminho. Vai-te embora, Ruizinho, vai-te embora, Ruizinho, ao romper da bela aurora. Ao romper da bela aurora, tu pega na tua gaita, oh rapaz, tu vai-te embora. Já chegou a minha hora, já chegou a minha hora, e acabou a desgarrada. E acabou a desgarrada. Um beijinho para ti, oh linda, tens uma voz tão afinada, espero que tenhas gostado desta linda desgarrada. E mais um novo trabalho de quem? De Quimbareiro, redes sociais. Na minha casa tenho filhos, tenho netos, que Deus me deu para...

horas e 7 minutos. E continuamos sempre nas dedicatórias. E esta da parte do meu amigo Christophe, para todos os benfiquistas. Chegou a hora de ir até o Brasil, Belito Campos. Portugal é fixe, Portugal é sexy. Com muito amor, dá-lhe com muito amor. Tem garinas bonitas, tem damas de encantar. Não há mulher mais linda que a made in Portugal. Isso. Temos a Cláudia Vieira, sexy, a Cristina Ferreira, sexy, temos a Rita Pereira, sexy, e todas as Marias de quem me esqueci também são poesias para cantar assim. Marias de quem me esqueci também são maravilhas pra cantar. temos Sexy, Júlia Pinheiro Sexy, Sonia Lange Sexy, Fátima López Sexy, Daniela Sexy, tantas, tantas outras sexy. Portugal e as mulheres mais bonitas Portugal é sexy Portugal é sexy Seguimos sempre tanto dedicatórias, é da minha amiga Manuela, para a sua amiga Rosi, para o seu marido, e sem esquecer o animador, Jerusalém, grande sucesso do verão. Berta Cunha. Aqui quero sair, é o meu lugar. E agora eu sei, salva-me. Não me deixes aqui, Terra Santa, Reino de Deus. Imploro, prepara-me. E agora eu sei. Eu amo a ti também, Terra Santa, Reino de Deus. Imploro, prepara-me. E agora eu sei, eu amo a ti também. Oh, eu me amo, eu sei.

revi esse amor que eu perdi. Me acabou sem querer. Renasceu a vontade de ser seu. Está tão linda, gostosa, sublime, charmosa, meu Deus. E 30 minutos aqui na Rádio Arcancelo, espero que está tudo bem por aí. E vamos lá continuar. Ainda nos falta meia hora de boa música, boa distribuição. Com Luís Manuel, mix de Luís Manuel, quem não se lembra deste grande sucesso. Triste, não quero mais viver sozinho. Quero alguém. Eu vivo a vida sem amor. Se tu queres saber meu nome, chama-me Luís. Para que queres saber meu nome, chama-me Luís. Se tu queres saber meu nome, chama-me Luís. Para que queres saber meu nome, chama-me Luís.

mesmo não morrer. Devia ser tão bom e a vida mais bonita. Namorar ao Chanel, escondidos eu e ele, no namoro, amor, antiga. Devia ser tão bom, não há que não. Continuamos a dedicatória e será a última para hoje. Com novo trabalho ao Dúmido Celina. E foi pedido da parte de João para a sua mãe, sem esquecer o animador, com um grande beijinho e forte abraço. Não há ninguém melhor que ele, coração dá conta da cabeça. Não entendo como te perder. Tenho a sensação de estar vivendo uma cena longa em filme de terror. Sinto que também está sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que você não me ame. Eu duvido no calor dessa cama. Eu duvido que seus sonhos não chama por mim. Acredito que a paixão não morreu. Acredito, seu desejo sou eu. Acredito, toda a vida de amor é cabeça. Não entendo como te perder. Tenho a sensação de estar vivendo uma cena longa em filme de terror. Sinto que também está sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que você não me ame. Eu duvido que seus sonhos não chama por mim. acredito que a paixão não morreu, acredito. Se eu te desejo, sou eu, acredito. Toda a briga de amor é

e 53 minutos e estamos a chegar na reta final da emissão Portugal em Festa. Mas ainda há tempo para ouvir Rita Santos, Amor e Sedução. Seguimos agora com Dianja, bate, bate que eu gosto. Ai, como eu adoro abraçar de ti. Se eu sou contigo, quero mais e mais. Eu fico tão louca e digo-te sim. Tu és minha paixão, entrego o coração. E brinca, meu amor, comigo. Aqui nas ondas da Rádio Arconciel e vamos já de despedido vocês. Eu, para mim foi um imenso orgulho, um imenso prazer estar aqui com vocês, como dá, hábito isto não muda. E pois é, tudo de bom se acaba, Portugal em Festa se acaba por hoje, mas torna a vir quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia. Obrigado a vocês todos que me telefonaram hoje. Mil beijos quero dar, sentir teu corpo no meu e poder bem alto gritar. E não se esquece, cuidar de vocês. Vais comigo. Daqui lá, portas bem, tudo bom? Está tão longe. E vou-me despedir de vocês com a música de Joaquim Sena. Vamos homenagear o nosso amigo, o nosso animador Michel, que nos deixou hoje com 80 anos, com muita tristeza, que temos aqui na Rádio Arconciel. Paz a sua alma, não há palavras e é a vida que é assim. Daqui lá, portas bem, tudo bom? E até quarta-feira, tchau, tchau. Também me fascina e o teu corpo ardente que só a mim me domina. Quando me tocas, fico ontem perdida. Vem cá, cola-te a mim e sente-me. sais qu'elle n'est plus là pour prendre soin de moi. Tu sais, j'ai tant besoin de toi. Elle est dans un endroit que je ne connais pas, mais je sais qu'elle est très bien là-bas. Et moi je reste ici à pleurer tout en silence. À quoi me sert ma vie en son absence? Dis-moi si tu veux bien arrêter un peu le temps et reprendre le chemin comme avant. Qu'elle ne reviendra jamais. Pourtant, je la sens encore en moi. Dieu pourrait savoir tout ce que j'ai fait pour qu'il m'arrive tout cela. Savoir pourquoi. Aujourd'hui je comprends que tous les sentiments qui s'en vont seront toujours présents. Et moi je reste ici à penser à notre histoire qui s'est terminée ainsi sans un regard. Dieu, je sais qu'elle ne reviendra jamais. Pourtant, je la sens encore en moi. La FM en couleur.